Sombrio, sombrio, sozinho penso merda e já viu. Lutando nos demônios é jab, passando esse card é débito. Eu falo preciso mudar de vida, ela pensa que eu não quero mais ela. Bermuda, regata e chinelo, caderno e caneta e martelo. Mas escrevo o que dá na minha telha, brás, portelas, vielas, vermelha. Abraço, paz é tudo que eu peço, nem que seja peça por peça. Mais uma vez saindo de casa, mãe, a benção. Peço que volte logo, tô em busca do nosso troco. Tá, portela. Nem percebi o quanto meus planos tinha mudado. Em consequência, nunca neguei. Troquei murro quando me senti ameaçado. Nunca fugi, nem me entreguei. Olho e volto e percebo o que tem mudado. Nunca tô onde tá canalha. Meu passado lapidou a navalha. E eu sei bem onde passei. Que a minha missão deu um gol. Cara chato é rebaixado. Rasgar madruga de mixes e traz outra perspectiva pro meu mano. Além da missão de um oitão e uma ponta 40. E assinar o 33. E na certeza de um talvez. Já que só se vive uma vez. Eu sei o quanto cogitei, me joga daqui, fico naquela. Nada aqui é pessoal, além dessas linhas. Volta a peça grande quando lembro da bunda dela. Coisas que fiz e não visitei. Na minha barriga mora um rei. Vitrine pra criançada, querendo pé. Camisa polo, bermuda, suei. Vacilar, no way, no way, yeah. Avisa lá que escorreria vai agilizar, yeah. Pro da vida, porrada vai cantar. Avisa lá que escorreria vai agilizar, yeah. Em prol da vida, a porrada vai cantar. Dores, viado, tô com saudade de ti, viado. Vai dar dor em seu oi, é, já é 2018, já tô 4 anos, pode ficar aqui. Só mais um plano sutil. Me recuso a morrer sem antes minha mãe conseguir me entender. Ter grana no bolso e meu filho crescer. Canto de paz pra não se corromper. Esse tal de sufoco ele não conhecer. Fome, ó. Sem espelho pra ensinar a ser homem. Sem direito de ver no Google Chrome. Indole formada no microfone. Tipo droga, pensa muito, consome. Põe remédio no meu copo e some. Trocaram belos parceiros por drone. Troquei de vida, de casa e de nome. Mesmo assim tô perdido. Preciso sair, fazer novos amigos. Que meus problemas não afetem ninguém. Mas que essas letras te façam sentido. Que a solidão não me assole, pô. Tá foda esses dias. Mantive por perto meu egocentrismo. E afastei quem eu não deveria. Eu não queria, vida vadia. Joguei meus traumas na mesa. Insegurança e com a lua. Tu foi embora no raio do dia. Eu que fui burro de não ver sinal. Eu que fui pego na volta do anzol. Fui na vontade no calor da carne. E nem me liguei que teu nome era Sol. Que eu me perdia no copo de escol. Que eu criticava o que meu pai fez. E que eu tava fazendo igual. E que tu tava indo embora de vez. Sempre apontava todos meus problemas. Que eu ia morrer sozinho no final. E sem escutar ou sem te dolar. Não botei fé que seria real. Avisa lá que escorreria vai agilizar, yeah. Em prol da vida, a porrada vai cantar. Avisa lá que escorreria vai agilizar, yeah. Em prol da vida, a porrada vai cantar.